Jet 6741, chame o centro Recife, frequência 1251. 1251, área 6741. Hotel de Matão, qual altitude o senhor está mantendo? Confirme a altitude. Quando 754, sistema zero livre, pouso autorizado. Repouso, sistema zero, quando 754. 4207, teclado aos 44, chame 199, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Azul 4076, reduza para 1809. Reduzindo para 7076. 2660, boa tarde, desça para 2000 pés via malha. 4 ali, Salvador, azul 4207. Gol 941 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 030 e reduza para 1980. Esquerda 030, entra na velocidade, descendo para 2000 no 941. Controle Salvador Azul 4207. Interceptar o localizador, esquerda 045. Azul 4076, vetor para interceptar o localizador, esquerda 045. Isso, esquerda 045, 4076. Estabilizado, 5240. 5240, torre 186. 18000, boa tarde. Controle Salvador, azul 4207. 941 para o localizador, direita 070. 070, 941. Azul 4207, suba ao 360. 360, 4207. Sou novembro, visual com o carro, senhor. Sou novembro, mantenha o farol de Itapuã e chame a torre 186. 186, novembro. Faça um 3-0 no final da 3-5 e aguarde as instruções. 3-0 na final da 3-5 ou aguarde a instrução? Reduza para aproximação e chame a torre 18-6. 18-6, bom dia. Nova liberado, 7-4. Posição 8, sente da Mike para ideals no 1-6-0. Pronto, Capi, azul 4033. Pronto, Capi. Ilhéus 1-6-0 aprovado, decola no zero, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, direto Ilhéus. O controle 119-8, aciona 5125. Autorizado Ilhéus no 1-6-0, decolando na 1-0 com curva direita, perfil da El até Leda, após Leda, voa direto Ilhéus. 119-8 controle. 5125 transponder azul 4033. Correto, protestamento 4033. Chamará. Nova Salvador, gol no 754, livrou. 754, boa tarde, táxi livre até o portão 4. 170 da trip. Ah, ok, gente, obrigado. Boa tarde, Salvador. Bom dia, ou boa tarde, azul 4076, tá reduzindo. Ciente, número 3, para pouso, continue aproximação, guarde pista livre. Azul 4076. Tô aguardando. Jogou na minha frente. 7500, para 286, graça. 5. Até a estrada, galera. Você recusou o novembro e copiou a torre? Sim, senhor, contagiei, mantendo espera. Hotel Limatango, prossiga. Passeio Cristeiro, solicita pouso ou pista 17 ou direto para 4, seu critério, sir. Qual a atitude que mantém ou tem mantido? Só 500 pés. Ok, mantém 500 pés aí no, através da, da Vila Militar de Itapuã e agora as instruções, até ele matar. Gente, só vai avisar o contrato na final da 1-0 até ele matar. Ok, eu tenho duas aeronaves aí pra pouso na final da 1-0, ok? E tem o Eco Zulu Novembro em espera visual aqui na, na final da 3-5. Informe quando visual com o Eco Zulu Novembro. Visual, só visual com ele. Gente. Via Mari, ajuste ano 0 no 2. Trip 5240, solos 49, agiliza a liberação à direita e chama o solo 219, livrando. Livrando já, 219, grato, bom trabalho. 941 no livre pouso, 120 graus com 11 nós. 7 livre pouso, 941. Hotel Imatango. Hotel Imatango, informa quando visual com o Embraer da Azul, agora ainda na final do ano dela. Quando visual com ele, já você passa, posso aproximar para o Pairado na categoria 35, após autorizado, sigo o táxi, se abaixar tudo. Não, negativo, o Eco Zulu Novembro será o primeiro a pousar na 35, ok? Observe a passagem do Azul e a retaguarda do Azul cruza a final do ano zero e prossiga para pouso parte 4. Ah, graças, meu, graças. Então, na retaguarda do Azul, vou prosseguir direto para o 4, graças. 3660, autorizado em LS. 3660, repórter estabilizado. Azul 4207, chame Recife 125, ONU, informe desvios. ONU, informe desvio 4207. 41 da Gol, solo 51, libere solo 219. Liberado 219, Gol 7945. Fala Gol, 941, desculpa. 941, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 7, Gol 941. Ok, o Eco Zulu Novembro é autorizado de ir à base e interceptar a final do 35, aguardando o livre pouso. Ir à base aguardando a autorização, Novembro. O Webjet Cogino, passarei 223 anos. Livre pouso 135, Eco Zulu Novembro, evento 120 graus, 11 nós. Pouso autorizado, Novembro. Hotel Imatango, chama o solo controlado, pátio 4, 120 graus, 11 nós. Ah, pátio controlado, tá? No solo 53, chama o solo 219. 219, boa. Zulu Novembro, solo 53, saque até o pátio 5. 4076, táxi até o portão 3. É o 3, 4076, viu? Diga-me. 721. Serve, dona. Telemontão, sol 54, vou estacionar a frequência livre. Grato, pai. Está 3193, autorizado Galeão, nível 380, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, até Lida, após Lida voa Bidev, ingresso é Pernambuco 857, controle 119.8, aciona 5172. Nível 380, chama para o acionamento, 3193. Solo azul 4033, pronto para o posicionamento. 4033, portão 8, autorizado, inspeccionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 4033. Azul 4033, desconsidere, temos tráfego da passaria da retaguarda. Desconsiderando o 4033, não permanece na 8. 4076, pode conseguir ver a Índia? Positivo, 4076. Obrigado, patrão. Azul 4033, confirmado, aguarde para iniciar o push. Gente, aguardando. Passarei 2230, táxi autorizado via Juliette Alfa, atenta a Boeing 737-800 da Gol, que vai ingressar no portão 7. Quando uma ponte espera, chama a torre 186, bom voo. Juliette Alfa, Torre 186. 186, boa. 33. Autorizado push, chama para táxi 4033. Check-in. Está travado. Essa identificação, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 2. Boa tarde. 60. Está chovendo aí na final, não? Confirme. Ah, tá tranquilo. Ponto espera 2230. Solo azul 4033 para táxi. Temos 174 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. 74 Salvador 2 e 20, táxi Juliette Alfa na ponta, espera a torre 18,6, bom voo, azul 4033. Juliette Alfa, 18,6, como pronto, 4036. Direto pelo. Sente, voe pelo. Oxi, voando pelo, liberado as restrições? Liberado, desce para 4 mil. Oxi, muito obrigado, senhor. Três cinco meia meia para o sequenciamento Voiduna. Firmativo, tá 3566. Sem restrições. Mantenha 2230. Foxtrot 1-1, go ahead. Yes, it's just to confirm, do you have a flight plan to go to Victor Alpha Charlie? And we don't have. Okay, thank you. Dan, 3660, solos 1500, liberem, chame o solo 21, decimal 9. Liberando o solo 219, bom dia. Mais 24, a sua identificação, desça para 5 mil pés, ajuste no 0 no 2. Solo Salvador, bom dia, Altan 3660, livrou. Altan 3660, táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Altan 3660. Três autorizado para o Chibex, realmente chama o táxi. Camará. Responda, espera 1-0 próximo. Passarei do 2230 decolado ao 02, chame em 198. 198, obrigado, até daqui a pouco. Azul 4033. Ciente, vento, uma centena, 08 nós. Está livre ingresso e decolagem, dona zero. Livre ingresso e decolagem, dona zero, azul 4. 7-2, tudo estabilizado, baixada travada, final da 1-0. Sim, a gente continua na aproximação, guarde pista livre, web 6721. Guarda pista livre, web 6721. Obrigado, obrigado. Gente. Quilo Tango Romeu autorizado rotatório. largou no 754. Tá. Uma informação November para Campina Grande. Confirme. Largou no 754, informação November para Campina Grande. 754 Campina Grande 390, aprovado via Peso Luna 0 até Nilma, pois direto Campina Grande. Decola da 10, curva à direita, corrigindo, curva à esquerda, subida Puca, transição de par, controle 199, décima 8, aciona 5401. Azul, OB6721, decolado ao 0. O 6721 está livre pouso, 100 graus com 10 horas. Quatro zero três três azul, decolou 0498, com voo. 098, boa. Web 6721, por gentileza, cheque o equipamento rádio, só recebi a portadora. Só a portadora. Sim. Subo nível 160. Sessão 1604033, solicita se possível da EL, após 2000 pés. Gente, voe direto Ilhéus. Direto Ilhéus, prato. Solo Salvador, meu, boa tarde. Trip 5267, ciente na informação November para Confins. Pronto, cópia, senhor. 5267, pronto, cópia. Afirmo. 5267, Confins 400, aprovado, decola no zero, curva direita, subida da EL até Lida, após Lida, Bridge, peso Luna, meia aerovia. Controle 199.8, acena 5153. Autorizado, Confins 400, curva direita da EL, Lida, Bridge, peso Luna, meia, 199.8, 5153. Trip 5267. Chama pronto para o acionamento, Trip 5267. No Pátio 3, chama para o acionamento, Trip. Eu também. 721 no solo 06 LBN, chama o solo 21.9. Tá baixo ainda aqui a transmissão. Sol de Salvador, Antena 3144, 2 milhas e meia do externo, baixar o trabalho. 3144, ciente, tem contato de visual o campo? Tenho já. Ok, avistado. Avistado, livre pouso, pista 10, 110 graus, 109. Tá chovendo aí na final, confirma? Ainda não comecei a pegar a chuva não, deve estar aqui, começou agora. Ok, mas mantém ainda contato com o campo, é isso? Afirmativo. Chuva leve? Ainda não entrei na chuva, não. Ah, ok. É 110 com 10, né? Positivo 100 graus à direita, desce para 3 mil pés, gol 1697, foco está reduzindo, programando para passar pelo com 190 nós. Sente. Utilizar, a gente agradece aí, Romeu. Vamos utilizar, vamos aumentar a velocidade. Passaredo 2230, chame o centro Recife em 1288. 1288, obrigado, até daqui a pouco. Ground from the Extreme Fox 121. Yes. Have you received a flight? 1 minute, please. 020, limite ao localizador. Esquerda, 020, limitado ao lote, 1924. Mantém 5 mil. Desce para 4 mil. Confirm 1535 for South Tower East. What's one? 1535. Stand by its sequence. You'll be copying in a few minutes. Okay, I copied the 1535 and the maintenance frequency here. Tower 14. Está bem para a direita ali ainda. Ok, grato. Até o 612 à esquerda, 6721. Autorizado até o 612, 6721, certo? Teste número 2 para pouso em Salvador, 120 com 10 para livre pouso, pilotando Romeu. Romeu. Para o localizador, está 3566. Ok, 4089, já temos aprovação de Salvador para Vitória do Espírito Santo, 360, número 2 para copiar, na novembro confere 1012 notinhos, só instante, pode. Esquerda, dona, 2000, informa estabilizado, 1697. 924, voe Duna, desça para 2000 pés, número 3 na aproximação, reporte estabilizado. Você vai ter uma Duna, 2000, reporte estabilizado, 1624, 9624. Jet 6721, no Fortaleza 310, já temos aprovação, aguarde cópia. Aguardando. 4036, boa. Três, um, quatro, quatro, solo 11, solo 219. 219, boa. 1, 4, 4. 3, 1, 4, 4, táxi autorizado. Via Alfa, Juliette, Pátio 1, remota 14 do pátio principal. Remota 14 do pátio principal, tá? 3, 1, 4, 4. Juliette, pátio remota 14, tá? 3, 1, 4, 4. Reduza para 1980. Reduzindo, 924. 697, reduza para 1670. 3566. Torre 18-6. 18-6, boa tarde. Pouso no zero, vento 110 graus, 1109, está 3566. Deve pouso, pista 10, está 3566. 3193, decolou os 13198, morro. Obrigado, bom dia. A seu critério. 328, autorizado, Duna. Plano de saída, bom dia, TAM 3193, na sua escuta cruzando 1500, pés. Contato radar, sobe ao 380, direto Lindo. Comando Lindo, obrigado, senhor.